VLA. Kozak, Sueção, RAP, Léo, uma sound original. Maldito sentimento que abate a alma. Quanto mais profundo, mais ele te mata. Causa desespero e aperta o coração. O medo invade a alma em forma de reação. Vem tirar a sua paz e a sua alegria. Dói e incomoda como uma ferida. É o alimento do inimigo que vem nos fazer mal. Momento que te deixa numa prisão mental. Como se fosse uma faca que apunhala o seu peito, tirando a felicidade e te enchendo de medo. Dentro da solidão, a angústia te faz companhia. Se sente desprezado, jogado na cela fria. Ela vem devagar e arranca suas esperanças. Com todos os sentimentos, ela faz uma matança. Te limita a ser feliz e vive te enganando. Você pode sorrir por fora, mas por dentro está chorando. Felicidade é momentânea quando ela está por perto. Choro e angústia é quem recebe o privilégio. A dor te faz chorar nessa angústia que não passa. Ódio venenoso que prolifera com a raiva. O trajeto da vida, tristezas vem e vão. No seu subconsciente ela faz uma prisão. É um sentimento preso que incomoda a alma. A dor que dilacera com infâmia calma. No trajeto da vida, tristezas vem e vão. No seu subconsciente ela faz uma prisão. É um sentimento preso que incomoda a alma. A dor que dilacera com infâmia calma. Em plena certeza de dor, no fundo do poço, mas se afogou. A fera devora, mãe evapora. Velha melhor é de que se deixou levar. Pelo amor de alguém, pela falta de quem foi pro além. Sei também que nem todo sorriso tem a intenção do bem. Se ela me pega, carrega e me entrega, dá toda a memória. Navega, se blende sozinho, não nego. Ego espera, a hora que enterra. Bela dama derrama gotas de chuva em lua turva. Muda silêncio mortal em paredes absurdas. Faz um peito ferimento da mente. Faz um abismo perfeito nesse momento. Nada tem nenhum sentido, vem de tal maneira sem nem avisar. Oprime, deprime, ofusco, brilho vivo do olhar. Iluminadas criaturas puras, isentas de maldade. Para o dobro do sofrer, pela sensibilidade. Parte de todo o processo deprimente, negativo, rosivo, engolido no sistema de poder aquisitivo. Cada um na sua, sua cura, seu juízo. O tempo que é preciso para o retorno de um sorriso atencioso, onde piso. No coração da dama, na sepultura dos meus grandes amigos. O trajeto da vida, tristezas vem e vão. No seu subconsciente, ela faz uma prisão. É um sentimento preso que incomoda a alma. A dor que dilacera com infâmia calma. No trajeto da vida, tristezas vem e vão. No seu subconsciente, ela faz uma prisão. É um sentimento preso que incomoda a alma. A dor que dilacera com infâmia calma.